teus olhos são escuros, tão lindos e sedutores, que de tanto lhe querer me enfeitiçaram de amor. Os meus nos teus malos pus ficarão logo a matar, mas porque vivo tão longe quedo-me triste a chorar. Anda tão alta aventura como o sol no firmamento, mas por longe que tu andes, não me sais do pensamento. Pensamento.